que o mundo faz charme e que ele sabe como encantar. Por isso sou levada e vou nessa magia de verdade. É todo esse.